277. Rádio Cidade AM 1550 kHz. Emissora afiliada à Rede Cidade de Comunicação. Capão do Leão, Rio Grande do Sul, Brasil.